acreditar. Levante a mão e aceite o Senhor. Aceite o Senhor. Só Ele vai curar de toda dor. Só Ele vai. Sou mensageira da verdade. Acredite, trago a mensagem. Trago a mensagem. Trago a mensagem de Deus. Jesus te ama e você pode acreditar. Não quero ver você do jeito que está. Cabeça tá vazia, não tem nada pra pensar. De minuto a minuto tem vontade de chorar. Mas eu vim aqui só pra falar que Jesus te ama mesmo e você pode acreditar. Preste atenção no que agora eu vou falar. Jesus está aqui pra te salvar. Pra te salvar, pra te salvar. Trago uma mensagem de Deus. É isso aí, mano HP e minha sobrinha, Brena MC, é nóis.